adoração. Eu já sinto o céu aberto nessa reunião. Em toda parte há irmãos já ligados ao trono. Esta grandeza de servir a esse nosso Deus, que consola o abatido e levanta o fraco, e nos leva pela mão ao caminho do Mestre. No caminho do Mestre eu vou seguindo com Jesus pelo seu caminho, que ensina a verdade, que ensina amor. Caminho que é de lutas, mas também de paz. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. No caminho, o crente nunca estará sozinho, pois o Pai já enviou o seu consolador. Na alegria e na dor, ele estará contigo. E quando você chora, ele vem agir por você. É hoje no caminho que ele vem pra te socorrer. Jesus pelo seu caminho, que ensina a verdade, que ensina amor. Caminho que é de lutas, mas também de paz. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. No caminho, o crente nunca estará sozinho.